Jesus, eu chupava sua buceta quando vi um ponto branco em sua bunda. E como você sabe, eu sou dermatologista. O ponto branco se chama vitiligo. Jesus, sua pele de ouro marrom vai ficar dentro em breve toda branca. E como é pobre, não tem dinheiro pra pagar o tratamento. Jesus, me deixe aproveitar. Sua pele tem a textura da tigresa, mas o ponto branco, sinistro e traiçoeiro, vai estendendo sua teia. Jesus, eu não posso acreditar. Sua cara vai ficar branca e preta. Se hoje sinto gosto, amanhã será nojo. Me deixe te beijar enquanto é tempo. Jesus, eu chupava sua buceta quando vi um ponto branco em sua bunda. E como você sabe, eu sou dermatologista. O ponto branco se chama vitiligo. Jesus.